No cuzinho que tivesse levado porrada. Programa Paracatu Zoom entrando no ar pela segunda vez, das 5 às 7 da noite. A gente está no Twitter, a gente está no Skype, a gente está no MSN, a gente está em todo lugar, mas na realidade nós estamos pessoalmente, fisicamente triste. O que está acontecendo, Marco? Tudo bem com o senhor? O senhor estava dormindo até agora, está descansado? Olha, vou te falar a verdade que fazia um bom tempo que eu não conseguia tirar uma tardezinha para dar aquela pestana comprida. Que beleza. Foi que boa. Beleza. Estamos aqui conversando já pelo Skype. Não, pelo Skype ainda. Escrevendo aqui pelo Skype, que o pessoal do Rio, que está numa reunião pedagógica, né? E eles querem entrar no programa para contar um pouco, falar o que está acontecendo no Rio, cara. Tá todo mundo, a gente fica vendo na mídia e tal. Eles querem entrar pelo Skype ou pelo telefone? Não, daqui a pouco eu tô pedindo o telefone para eles, porque eu tô vendo que você e o Cristiano estão levando uns tapas aí. Não, né? Nós estamos apanhando um pouquinho, mas vai sair esse Skype. Vocês vão contar ao vivo o que está acontecendo. Mas enquanto isso, vamos buscar um pouco da energia, cara. Conheci duas figuras, né? Numa loja de esportes, etc e tal. Conheci dois caras, bicho. Os caras vão começar o programa com uma energia aí, né? Peraí. Passou o telefone. Daqui a pouco, então, nós vamos daqui 40 minutos. Não, pode ligar já. Vamos ligar já pro Jefferson, pessoal lá no shopping, né? O nome da loja é Authentic Fit. Eles vão traduzir pra gente. O que que é isso? O que que é fit? Eu tô aqui tentando teclar, tentando falar. Aliás, quem quiser ver o programa, agora dá pra ver também no Twitchcam, né? É só botar Paracatuzum, arroba Paracatuzum, que vai falar o que que tá acontecendo. Falar não, vai ver o que tá acontecendo aqui no programa, que vai ver quanto que a gente tá perdido com tanta informação aqui. Daqui a pouco, então, nós vamos conversar com o pessoal do Rio de Janeiro, o pessoal, os professores lá, saber o que tá acontecendo no Rio de Janeiro, essa história toda. E agora já tá no ar, então vamos lá ver quem tá no ar aí. Boa tarde, quem tá falando aí? Já, o Rafael está chegando. Foi uma garota que atendeu? Não foi, infelizmente. Não foi. Quem foi? Infelizmente, Rafael, o rapaz tá um rato, né, velho? Aqui no rato, né? Infelizmente. Não dá chance pra ele dizer mais ou menos, não. Bom, tem que ser. Não, fala pra ele já, é agora. Tem que ser agora. Já, cara. liga aí que eu já começo a conversar com ele. Pronto. Vamos lá, ligou. Rafael, você não tem opção de escolha, meu velho. Tudo bem? Boa tarde. Rafael, tudo bem? Alô, Rafael. Ele fugiu? Ele fugiu do telefone, cara. Alô, o que que aconteceu? Não, alguém esqueceu o telefone em cima do balcão, velho. Na verdade, o que aconteceu é que ele tava atendendo. Ah, sinto ele muito, ele cliente. Precisa parar um pouco de ganhar. Eu dei ele, não o Jefferson. O Jefferson lá, então. Estava na administração e já voltava esse em 15 minutos. Esse pessoal não é fraco, não. Tá chegando mais gente aqui. Cadê a moçada? Hoje vai ter uma galera que vai assistir pessoalmente. Pessoalmente não, presencialmente, né? Mas vai assistir é difícil, né? Não, eles vão ficar aqui no estúdio, vão ficar assistindo a gente. Eles querem ver como é que faz um programa. Uma galera. Eles estão aí no corredor, ó. Já vi alguns aí. Quer que eu chame? Puxa eles pra dentro? Puxa pra dentro, pra gente saber quem é que tá aqui. Bom, então, já o Rafael, peraí, daqui a pouco eu parará, sou. Rapaz, a professora da Rede Estadual do Rio de Janeiro vai contar um pouco pra gente o que que tá acontecendo, né? Daqui a pouco eu vou falar com a Ana, né? Daqui a pouco a gente conversa com a Ana. O que que aconteceu, Marco? Não quiseram entrar? Vai entrar já, um minutinho. Não, que vai entrar. Tem que ser a hora que eu quero, pô. Caraca, você tá mandando mesmo. Tá mandando, dá esse teu telefone aí, vamos ligar lá. Do Jefferson, de qual deles? Não, você o Jefferson já não... Não, o pessoal tá na rede. Dá um tempinho, agora vamos dar um tempinho. Vamos tentar isso aqui, ó. Ah, beleza. Peraí, dá um segundo. Que chegou uma pessoa super importante. Tranquilo. Muda tudo. Bom. Por favor, senta aí, senhor. Cara, agora ficou sério o programa. Você sentiu que chegou um ar, ficou, né? Ficou um pouco meio, né, mas... Uma coisa mais tensa, assim, mais... E aí, tudo bem? Tudo bem? Peraí, pega o microfone. Pega no meu microfone, por favor. Se arrume aí. Boa tarde. Tudo bom? O senhor tá bom? Beleza. Se apresente aos ouvintes. Deixa eu ver se você já tá na webcam aqui também. Por favor, já tem gente comentando aqui. Tá muito bagunçado, é isso mesmo. Esse é o nosso objetivo, cara. Se não fosse pra fazer bagunçado, eu ficava em casa cuidando da... Ah, perfeito, você tá bonitão aqui, cara. Ah, é? Marcelo! Diga tudo pra mim, Marcelo. Tudo bem? Quem é? Marcelo o quê? Marcelo Renato Mota. Fala perto do bico do trem aqui, não morde, cara. Não morde. Já mordeu, mas não morde mais. Marcelo, você tem um primo que chama Felipe? Tenho. Ah, eu morei com ele há muito tempo. Caraca. Felipe Mota. Caraca. É isso mesmo. É mesmo? É? É a cara dele. Eu olhei pra ele e falei, primo do Mas rolou um clima assim, logo que ele entrou e tal, como é que foi? Já, na hora, percebeu tudo. Você viu que esse programa é pequeno, né? O mundo é pequeno e meio enviado também, assim. Essa parte. Bom, Belo, e aí, Marcelo, o que, que você faz da vida? Aliás, o que, que você tá fazendo aqui no programa Paracatu Rumos? Parece que era um sonho que você tinha, né? Eu vim falar com você aqui sobre... Sobre o que, que você veio falar comigo? Conta pra nós. Sobre o nosso trabalho de educação ambiental. É. E o que que eu trago? Você quer um fone de ouvido? Daqui a pouco a gente vai conversar com o pessoal do Rio, cara. Ah, é? Aqui é chique pra caraca. Bom, mas e aí? O que que você faz de educação ambiental? Não, elas estão numa reunião pedagógica, nesse momento, lá no Rio de Janeiro, e elas me pediram pra chamar daqui 40 minutos. Ah, então tá bom. Professora, mano, então daqui a 40 minutos a gente vai conversar com o pessoal do Rio pra saber que loucura é essa, né? Todo mundo diz que o Rio tá... O que é essa higienização que tá acontecendo no Rio? Gente, a Ana é super articulada, conhece todo... Tá mas certo. E aí, Marcelo, você não dá aula, não, né? Não, não dou aula. E o que que você faz? Eu faço o curso de especialização aqui lá na USP, de educação ambiental, com o professor Carlos Eduardo Mateus. E você fez graduação em quê? Administração de empresas. Mas conta pro Marco, sinceramente, por que que você tá aqui, cara? Então, eu vim contar para você sobre o nosso projeto de criação de corais em cativeiro. Você não acredita, velho. Eu vi isso. Eu tava passando, fui tomar um café, entrei numa loja. Louco, né? Fazer propaganda da loja também. Como que é? MKM na esquina ali. A 9 de julho com a Carlos Botelho. Isso. Aí, de repente, eu vi um aquário, já chamou atenção. Falei, deve ser aqueles peixinhos de plástico, aquelas coisas que o pessoal a gente bota pra enfeitar. Cara, a hora que eu entrei, velho, é um aquário marinho. Isso. Né? E com corais. Corais, velho. Ele cria corais. É uma coisa assim que você olha. Quem nunca passou ali, entra na esquina da Carlos Botelho. Com a 9 de julho. Com a 9 de julho, isso. Né? Bem na esquina. E a hora que você vê um troço enorme, vivo ali, maravilhoso. É, ele tem um aquário de 350 litros. Marinho. Tá. E por que você começou a gostar dessa história, Marcelo? Você tá nervoso? Não, não tanto. Não tanto, não tanto. Você quer relaxar? Você quer não. Fumar um cigarrinho? Não. Uma coisa assim? Não fumo. Não, e aí? Mas como começou essa conversa? Não, faz uns 13 anos já. Você tá com quantos anos? Tem que falar? Tem. Você tem 33 34. Anos? 34. 34 menos 13. 34 menos 13, vai 2, só 21. 21. Não, peraí, que eu não terminei de contar. 21. Isso. Aí com 21 anos você encanou de começar a mexer com a carne. É, de água salgada. Aí eu comecei a ter bastante. Eu gosto mais dos corais do que só de dos peixe. Peixes mesmo, tá. Aí eu faço mudas de corais. É, eu tenho várias espécies de corais no aquário. E eu faço as divisões de mudas. Aí eu vendo, porque cada muda se torna outra, como se fosse um brotamento. Como se fosse o quê? Um brotamento. Brotamento. É, tipo, como se fosse uma planta, vai brotando. É brotamento lateral. Aí no fim eu vendo essas mudas, entendeu? Aqui pra São Carlos e pra outras cidades. Mas pra você vender essa muda, você tem que ensinar o cara a fazer um puta de um aquário legal também. É, eu vendo pras lojas ou pra quem já tem aquário. Aquário marinho, obviamente. Aquário marinho, é. Aí o nosso projeto de educação ambiental é essa criação de corais. Como você vai dissipar os corais, as espécies, para você vai dissipando para todo mundo, tanto no, na sua cidade, na região e fora daqui. Porque você consegue levar os corais para longe, entendeu? Hoje com Sedex, DES, você consegue mandar para longe. E o que acontece? O nosso projeto é... Você tendo essa forma de cultivar os corais, acaba não degradando a natureza. Porque chega uma hora que todo mundo tem a espécie. Então não precisa mais ser retirado do próprio mar, entendeu? Tá. O conceito de cativeiro mesmo. Você isso. Vai se tornando uma coisa que então, o bicho vira do próprio cativeiro. Então o nosso projeto é as lojas de aquarismo marinho, as pessoas que você fala aquário... o nosso projeto por quê? Quem tem mais gente envolvido nisso? Eu tenho um dupla no projeto, né? Que chama Matheus. Eu mexo com aquarismo marinho, ele é administrador também. É caro manter um trem desse, não? Ah, é um pouco caro, porque as lâmpadas são especiais, a água tem que ter sempre a mesma temperatura. controlada. E tem que ser uma coisa constante, não dá pra viajar naquela, vou montar um aquário. Por isso que todo mundo compra beta, né? Porque joga o bichinho dentro da água e larga lá, né, velho? Se bobear, joga outro junto, né? Não, lá você tá, todo dia você tem que estar em cima. Tem que pH, densidade, reserva alcalina, tudo. Ou seja, tem que ser um exercício violento, né, cara? Tem. Você tem paciência pra caramba. Tem que gostar mesmo. Senão. Não funciona. Mas, meu Belo, o pessoal da loja tá ouvindo a gente? Talvez esteja, sim. Vamos checar isso. Marca o telefone aí, você liga, já bota no ar direto. Aí vamos ver o que está acontecendo. Não vou nem me apresentar, não, nem perguntar joga nada. Joga no ar e a gente já começa a conversar com a galera. Vamos ver se eles estão ouvindo a gente. Aí vamos ver se é verdade. Bom, e aí então, quer dizer, já desde os 21 anos, faz 3 anos que você está com essa história e tal, e você foi aprimorando então, isso. Então, agora, esse projeto é para quê? Tanto as lojas como as pessoas, o que a gente quer é que eles tenham uma melhor forma de manusear isso. Porque se eles aprendem esse manuseio de melhora de qualidade dos aquários, através dos equipamentos e tudo mais, você diminui mortalidade. E você consegue criar, todo mundo consegue criar mais esses corais. E isso acontecendo, não é mais necessário ficar retirando da natureza. Porque você passa de um para o outro, entendeu? Você vende, você faz trocas de corais, você vende pela internet. Tem tudo isso daí. E hoje é mais pela internet. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde, quem tá falando? Alô? Alô, boa tarde, quem tá falando? Oi, é Regina, da MKM. Oi, Regina, da MKM, tudo bem? Você tá ao vivo na rádio da Universidade Federal de São Carlos. E aqui tá ouvindo você, além do Elvio Tamoio, tá ouvindo o Marcelo e tá ouvindo o Marco Escrivão. A gente tá aqui querendo saber do aquário. O Marcelo tá contando do aquário. As pessoas vão mais aí para ver o aquário ou para comprar? As duas coisas. Quem é a Regina? A Regina é a mãe. É a mãe. É a mãe, que manda em tudo. Isso. Mando. Tá. Regina, mas diz aí, como começou a história? Vocês montaram a loja a partir do aquário ou o aquário veio depois? O aquário veio depois, logo depois. O Marcelo sempre gostou, pequeno. E ele começou Ele tinha da água doce e depois veio para água salgada, né? Do mar. E o que você acha? Você que tem que bancar tudo isso, pagar todas as contas no começo, o que você achou disso? Sobre o aquário, você está falando da despesa? Exatamente. A energia que gasta. Ele falou que começou com 21 anos a montar isso. Isso gasta mesmo. E aí ele ainda não sentiu, depois que ele levar para casa dele, vai sentir. Ou seja, por enquanto só o pai que está sentindo. Só vocês dois estão sentindo. Mas você gosta do aquário? Pode perguntar. Lógico. Gosta? Não, lógico, adoro. Ela está ouvindo a rádio? Você está ouvindo a rádio aí? Agora. Tem que ser sincero. Tá um DVD. Então manda desligar esse DVD, pelo amor de Deus, e bota um programa, né? Tá. 95,3. Tá, eu vou colocar. Tá bom? Faz uma pergunta pra sua mãe no ar, assim, que você gostaria de falar pra ela da sua casa. Faz uma pergunta assim, vamos ver. O Marcelo vai te fazer uma pergunta, Regina. Não, eu tô fazendo a minha casa, daqui a um tempo eu não vou mais gastar energia lá. Tá bom. Que gasta. Segundo ele vai casar em agosto, só que até hoje a gente não faz a mínima ideia de que ano é esse que ele vai casar, né? Ainda não agora? Sabe. Acho que 2013. Acho que não vai demorar muito, não. 2013. Mas pode perguntar alguma coisa pro Marcelo, bem objetivo, Regina, pode falar. Eu perguntar alguma coisa pra ele? Faz favor. Isso tá no ar? Isso, tá. A só cidade de São Carlos, a região e o pessoal da internet que tá ouvindo, só nós. Ah, só nós, né? Mas então, pode ser uma pergunta bem discreta, não tem problema não. Não, é assim, depois que ele levar pra casa dele, eu vou sentir falta, né? Do aquário de mim. Depois ele faz um pequeno pra mim. Ah, tudo bem. Querido, então você não me falou, a loja começou com o aquário ou o aquário veio depois? Não, logo depois. Ah. Primeiro começou a loja. E qual é a relação? O aquário só tinha em casa, depois ele passou para a loja. E qual que é a relação do aquário com a loja? Vocês vendem roupa para peixinho, é isso? É que, bem, a loja, ela é moda praia também, né? E como a gente gosta muito também de praia, O Marcelo tudo tem a ver. Tá. O Marcelo tava me dizendo aqui que você foi surfista, é isso, Regina? Eu? É, segundo ele, tá aqui, ó, marcou no papel. Minha mãe foi surfista. Não, não chegou a ser. Profissional não, né? Infelizmente não. Querida, um beijo pra você. Eu gosto muito do mar, mas... E vai bastante? Surfar, vai todo ano? Não consigo. Vai todo ano pro mar? Ah, não. Não todo ano, eu vou várias vezes no ano. Ah, não todo ano. Várias vezes no ano. Deve pra ir todo mês, mas não tá todo dando. Ano é uma vez só, né? Tudo... Regina, um prazer conversar contigo. Tô encantado com esse aquário. Tenho certeza que todo mundo que tá ouvindo, o Marco já tá aqui louco pra ir ver, né? Conheço, o aquário. Conheço. Fala pro pessoal vir ver. Então vai todo mundo ver e pede pra todo conhece mundo. Conhece a loja e vem ver o aquário. Tá legal. E agora é o seguinte: se não sintonizar na rádio a partir de agora, toda quarta-feira, das 5 às 7, eu nem digo o que vai acontecer. Tá bom, pode tá deixar. Bom? Eu sou muito bravo também. Mas e aí, você quer perguntar mais uma coisa? Não, acho que o Marcelo vai escolher uma música pra ela. Agora, exatamente, né? Não. Então ela tem que ouvir. Então vamos lá, um minutinho só, vamos lá. Regina, o Marcelo vai escolher uma música pra você. Vai lá. Assim, assim? Pra sua mãe. É, cara. Ele vai escolher? É, ele vai falar, mãe, ele vai querer dizer alguma coisa pra você através de uma música. Não, você pode falar, cara. E aí, pode aí, ser que a gente agora, tenha, eu já lembrar o nome tenha, das músicas. É, ele, tá, ele vai escolher. Eu vou escolher ele uma conhece, aqui, já vou mandar. Ele conhece a música, mas não sabe o nome da música. Tá, então, então fica ligado aí. Fica ouvindo aí. Fica ouvindo que ele vai te mandar um recado, tá bom? Tá, obrigado. Regina, um beijo pra você. Outro. Tchau, gente, até mais, até já. Bom, então agora é o seguinte, aí agora você vai ter que dizer pra sua mãe, passar um recado. Aliás, o que, que esse pessoal tá fazendo aqui? Ah, eu vi gente nova, Zé. Você ouviu a voz do cara? Rapaz. Foi uma invasão. Tem que arrumar cadeira, vocês precisam puxar cadeira pra todo você mundo. Você lembra que a gente combinou, né? É, isso aí. Semana você lembra. Vamos, a gente solta a música, aí eu faço toda a produção pros meninos sentarem e tal. Bom, então agora o programa tem Marcelo, Fernando, Rafael, Ana Helena, Felipe e o Caio. A Tuíla me perguntou que tava faltando uma figura nessa roda. O Pablo não, é isso? Não é... Acho que era o Felipe. Era o Felipe, acho que era isso. Não, acho que não sei. Ué, e a Tuíla não veio por quê? A Tuíla tem medo, cara. Ela se pergunta minha. Ela é, com certeza, ela foge. Então, daqui a pouco, dois, você já escolheu a música? Vai não, lá, rapidinho, vai lá, olha lá, olha lá. Enquanto eu fico enrolando aqui, senta rapidinho, senta rapidinho, senta rapidinho. Vai, Caio, rápido, senta. Caio, o que, que você faz, Caio, da vida? Tudo. Nada, tudo que você puder imaginar, velho. Fala um só, por vez. Vamos lá. Caio faz o que da vida? Agora não. Fala com a boca no agora microfone. Agora eu tô de férias. Você nunca pôs o microfone na boca? Não. Então, por favor, agora vamos lá. Você tá de férias, você estuda o quê? Eu estudo ensino médio ainda. Você ensino médio onde? Na industrial. No industrial, que ano? Primeiro. Primeiro ano, legal. E aí tem o Felipe, é isso? Felipe, estuda onde? Olha, essa camiseta feia é essa que vocês estão. O que, que é isso? É de uma banda. Uma banda? Como chama o quê? Avenged Sevenfold. Como? Avenged Sevenfold. O que, que significa isso? É vingado sete vezes, uma coisa do tipo. Que chique. Felipe faz o quê, Felipe? Estuda também. Estuda onde? No Anglo. No Anglo, faz? Faço ensino médio, primeiro ano também. Primeiro ano. Ana Helena tá respirando pelo zóio. Senta lá, Helena, um segundo, vamos ver. Você já viu alguém respirar pelo zóio? Acabei de ver agora. Vá, Ana. Tudo bom? Tudo bem. E a Ana Helena faz o que da vida? Eu estudo também. Eu estudo também. Aonde? No SAP. A pior desculpa que vocês poderiam inventar era eu estudo também, porque é mentira, mas eu tudo bem, eu vou acreditar. Que ano que você tá? Estou no primeiro. No primeiro, da onde? Do Sapiens. Do Sapiens. Você estudou na OCA? Estudei. Todos estudaram na OCA, uhum. Isso? São todos ex-OCA. Ex-OCA. Aliás, lembro de vocês, ex-pequeno. Rafa, senta pra ver se é gostoso. Vai, sentou, Rafa. Aí, fala, Rafa. Ah, também estudo mais ou menos assim, né? Ah. No segundo estudo do SAP. Estudo mais ou menos assim. Gente, mães e pais que estejam ouvindo esse programa, o Rafael acabou de dizer assim, a gente estuda mais ou menos assim, tá? Ah, Rafael. Não estuda tão forte assim, mas estuda, tá, né? Estuda forte. Você tá em que ano? Eu tô no segundo. Segundo do Sapiens. Sapiens também. E olha a voz do sujeito, quer ver? Vamos lá, vamos ver. Agora com vocês, Manolo Otero. Vamos lá, Manolo Otero, boa tarde. Boa tarde. Nossa. Ah, ele inventou outra voz. Seu nome, por favor. Fernando Cabral. Fernando Cabral, e mudou a voz. Só pra... Você é bonito, essa voz é linda, cara. Obrigado. Não, muda, volta ela normal. Obrigado. Não, não vem... Obrigado. Fernando Cabral. Bom, é o seguinte, essa galera que tá aqui assistindo o Paracatu Zoom vai começar a trabalhar com a gente para começar a produzir um programa de filosofia. Né? Juventude e filosofia é o tema do que a gente vai começar a mexer. No que vai dar, nós não sabemos. Vai ser blog, trog, frog, o cacete é quatro, né? Enfim, e a gente vai começar a produzir esse trabalho junto com a galera que está fazendo o ensino médio. Enquanto isso, o senhor Marcelo e o senhor Marco Escrivão... O Marcelo está parindo um cacto para escolher parindo um cacto. Música. Vamos lá. E aí? É para a mãe dele, né, velho? Se tivesse que oferecer uma música à sua mãe, não é simples assim, né? Eu, a minha mãe, pra minha música pra minha mãe seria o Guri. Bom, tem um recado aqui já, tá? Do Facebook do Fernando Nogueira. Gostaria de ver o programa, mas não sei mexer nesse negócio. De que forma? De que forma? Vou trabalhar. Fernando, é o seguinte, tem um link no Facebook, Elvio Tamoio, tem um link aí que você já botei o link, você só clica em cima do Twitcam e fechou. Aí você, cadê eu aqui, ó? Já botei o link, você clica em cima do trem e aparece nós. Vai tentando, se você não conseguir, a gente vai conversando. Já escolheu, Marcelo? Djavan, pelo amor. Vamos ver o Djavan. Se oferecer Djavan pra mãe é sacanagem. Não, calma, eu tô... Isso é Ed Piano, cara. Para com isso. Tem mesmo. Vai lá. Já definiu, Marco? Tem? Tem, ele tá escolhendo qual música ele vai querer do Djavan. Então vai. Olha lá, atenção, dona Regina, o quê? Como que é o nome dessa mãe? Não tem. Como que é o nome dessa mãe? Regina Célia. Regina Mota. Célia isso. Mota. Regina Célia Mota, com amor e carinho do seu filho amado. Marcelo não. Marcelo Mota. Você é parente do Ed Mota também? Não. Desse, pelo que eu sei, não. Não. Não tem. E aí, Marco? Tem, não tem. Começou novamente aquela coisa do Marco Lino, tipo, tem, não tem? Tem, é, não tem. Eu sempre fico numa enrascada, né? É. E aí, achou? Agora tem. Lá, até eu tô. A gente tá buscando uma música do Djavan. Beleza. Tem um tal de Robert querendo entrar aqui no MSN e vou adicionar. Tá ok, Robert, sim. Você está adicionado. Tem. Pode então perguntar. Vai. Música nova. Achou? Então vamos lá. Mudamos. Regina Mota, com oferecimento de Marcelo Mota, com amor e carinho do coração. Quem te deu tanto trabalho e gastou tanta energia elétrica para ficar costurando. Você é costurado, né? O aquário seu é costurado, né? Com linha de anzol, né? Então vamos lá. Gastou pra caramba, então aí qualquer vai você. Uma? Vamos lá. Qualquer uma não. Não pode ser qualquer um. Então vamos lá. Regina, se for bola fora, ele não conhece direito a letra da música, mas é isso que ele está oferecendo. Então vamos lá, 1, 2, 3, pimba! Fiz minha casa no teu cangote. Não há neste mundo que me bote pra sair. Te pego sorrindo no pensamento. Faz graça de onde fiz meu achego, meu alento. E nem ligo. Como pode no silêncio tudo se explicar? Casa no teu cangote. Não há neste mundo o que me bote pra sair. We'll be right back. graça de onde fiz meu achego, meu alento. E nem ligo, ligo como pode o silêncio, todo o silêncio se explicar. Vaporosa me espreguiço, e o que sei, e o que sinto, feito você jurar. Gente, bateu. A música bateu. Bateu. Bateu. Sua mãe tá emocionada lá. Eu tava vendo agora pelo Twitcam lá da loja, ela tava toda emocionada, chorou pra caramba. Cara, você tá saindo correndo por quê? Você tá ganhando muito dinheiro no final do ano, né, cara? Tô tentando. Tá tentando. É. Tem muita gente. Como é? O comércio tá legal, velho? Tá, tá bom. Agora é a partir do dia. Amanhã, 16, aí começa a ferver mesmo. É. E aí dá pra aí ficar na praia 6 meses. Dá pra ir 6 meses na praia. Garante o ano, né? Garante o ano. Aliás, ele vai casar esse ano. Ele vai ter que juntar. Tô pensando em casar em 2013. 2013, por quê? Ah, ele vai casar em 2013, da sorte. Como que é o nome dela? Valéria. Valéria tá ouvindo isso, né, Valéria? 2013, coitada da Valéria. Tá bom, você não acha? Eu não sei. Pra mim tá bom. Agora pra vocês eu não faço a mínima ideia. Tá bom. Sua mãe já deu um toque, tá querendo que você vaze logo da casa, que não tá legal. Muita energia da casa. Marcelo, obrigado. Marcelo Mota, da MKM. Isso. Tá lá da esquina da 9 de julho, Carlos Botelho. Cara, deixar bem claro o seguinte: essa vinda da moçada, semana passada a gente conversou com os outros, nós não recebemos jabá de ninguém, viu, gente? Não tem essa história. O cara não vem aqui pra receber, pagar qualquer coisa pra gente aqui, não. Não tem essa história. A ideia é, passou, viu, a gente chama um monte de gente, né, de outras lojas. Quem quiser vir, semana passada a gente conversou com as meninas da Maria Purpurina, né? Que eu não faço a mínima. Alguém conhece a loja Maria Purpurina? Eu já ouvi falar que, aliás, uma loja lá embaixo na Baixada, né? Lá embaixo na Baixada é ótimo, né, cara? Redundas. Mas as meninas, aí o Marcelo, que é da MKM, já veio a Alice da Armazém, já veio a Ana do Equilíbrio. Quem quiser vir no programa e quiser fazer um jabazão pra si mesmo, eu não faço, não recebo grana, não tem nada disso, mas pode fazer. Mas não é isso, não, Marcelo. Beleza. Puta trabalho, muito bom. Obrigado. Que você tá fazendo, legal. E aí quem quiser ver seu trabalho, tiver lá, Marcelo, vim ver aqui suas crias, que é muito bom. Pode passar lá na MKM que eu... Beleza, geralmente você tá lá, que horário? Das 9 da manhã às 6:30 da tarde. Tá, então passa lá, você já tá descendo, quem quiser passar lá. Falou, Marcelo, eu vim aqui, eu quero ver o aquário e tudo mais e tal. Queridão, parabéns pelo trabalho, a moçada toda já vai lá pra roda conhecer o aquário, tá bom? E um abraço, então, obrigado. Uma pergunta bem sincera: nos amamos. Oh, que bom. Queridão, obrigado. Vai lá pra nós trabalhar, que a nossa. A Vanessa está. Valéria. Vanessa é outra, esqueci. Isso, cara. Tá esperando você. Tchau, gente. Beijo, queridão. Beijo, vamos lá. Agora vem mais pra roda, todo mundo em volta da roda aqui, né? Ana Helena, Fernando. Ana Helena Vidal. Ana Helena Vidal. Fernando Vidal. Não, Fernando Cabral. Felipe. Fausto. É da loja lá de relógio? Da loja. Caraca! Tô pirando hoje pra vir aqui. Sério? Era pra estar lá. Na loja? O que você faz na loja? Ah, eu atendo os fregueses, troco pulseira. Coisa. Mexer assim, relógio de pulso, de bolso, nem pensar. Você mexe? Meu pai mexe, eu não. Tô Como chama seu pai? Carlos Fausto. E aí você vazou, pirou pra vir pra cá pro programa. Isso. Caio Henrique Cardoso. Por que tem que ser assim, Caio? Você tá tão assustado, cara. Você tá nervoso, velho. Eu tô causando assim uma coisa muito pesada. Olha, ele tá chorando de raiva de mim. Fala, Caio, diga lá. Caio Henrique Cardoso. O que que seu pai faz, Caio? Meu pai transporta verdura por aí. Ah, é, você contou essa história. O pai dele vai buscar verdura lá em Piedade todo dia, né? Segunda e quarta. Segunda e quarta. Essas verduras que a gente come, então, é transportada pelo senhor, como que é o nome dele? Luiz Henrique, mas ele não entrega São Carlos. Não entrega isso? Por quê? Só era da Clara. Tem uma concorrência. Ai, né? Sério? Ele vai buscar e olha só. Bom, então nós não comemos verdura do Luiz Henrique. O tio dele foi presidente. Presidente de quê? Do Brasil. Que é, o Fernando Henrique Cardoso. É verdade, né? Sobrinho distante, assim, né? 222 quilômetros, né? De 18º grau. O Rafael o quê? Rovina de Almeida. Rovina de Almeida. O Rafael Rovina de Almeida, o pai é médico. É, cardiologista. Cardiologista. E você tá querendo caminhar pra essa banda também, não? E acho que não, é muito difícil, né? Muito difícil, assim? Que eu não gosto também. Não, cardiologista nem pensar. O pai do Fernando também é, né? O pai do Fernando Cabral é cardiologista. Aliás, os caras que cuidam do meu coração. Ah, os dois. O pai da Ana Helena é o Vidal, que participou daquele programa semana passada, que é professor. Lembra que participou o professor? A gente acordou ele. Ah, lembra sim, disso? Lembro. É, bom, e o pai do Marcos também é médico aqui, tem um pelotão de choque dele. Mas e aí, vocês têm ideia do que está acontecendo? Já mais ou menos assim, o que vai rolar esse programa de filosofia? Não. Não faz ideia, né? Os caras chegaram para mim e me chamaram para dar aula de filosofia, não estou nem um pouco. A gente, né? Te chamou. É. Não, ele me chamou. Ele começou com o Fernando. Pô, cara, a gente está numa crise, nós vamos tentar o suicídio. Aí você vai dar aula de filosofia, aula você filosofia, só vai. Salvaram, eu sou. Salvar as almas penadas. As almas peladas. Bom, e aí dessa conversa da virando, então, vai começar a montagem do programa. Aí eles se convidaram para vir assistir meu programa hoje. Exatamente. Tá? Falaram isso, vocês foram visitar a capoeira também, né? Fomos. E aí, como é que Mestre foi? Mestre Israel. Bacana. Como é que foi? Bacana porque. É, Ninha. Conta, Ninha, porque é bacana. Ah, o cara é muito legal. É? A Ana decidiu abandonar tudo e virar capoeirista já. Duvido. É verdade. Não, fala sério, é uma pergunta. Eu vou sair da escola, vou ver. Não, brincadeira, não. Não vai sair da escola. Vidal, tô ouvindo. Pai, eu não vou sair da escola. Pai, não vai sair da escola. Bom, gente, então agora vamos tentar falar com o Ju, né? Enquanto vocês podem fazer pergunta, viu, gente? Eles estão com retorno, né? Eu ponho retorno pra eles. E se vocês quiserem desses entrevistados, o Ju Vieira está estreando o espetáculo, porém me deixou um telefone que eu não consigo achar aonde que eu anotei esse bendito telefone, né? Mas a gente vai achá-lo ele, né? Aí tem mais aqui uma solicitação, além do Fernando, do Ju Vieira, tarará, tarará. Quero saber como participar do programa. Olha, entra no site, bicho. Entra no www.radio.fiscar.br. Não, mas tem no site não, caraca. No MSN, né? No MSN é o radiofiscar@hotmail.com. Tá, é só entrar. Aqui já tem uma pergunta. É, não é uma pergunta, é um comentário. Eu vou ficar lendo comentário bom, porque senão vira jabá. Vamos tentar de novo, então, lá o nosso pessoal da loja de sapatos e tênis. Eu disse tênis, não confunda tênis com... achou? Sandália. Sandália, não confunda tênis com sandália. Tudo bem, Lelena? Tá tão espremido aí que... Não, continuar apertando desse jeito, você vai ficar passar mal. Vamos lá. Vamos ver se agora ele vai atender. O Jefferson ou o Rafael? Jefferson, está? O Rafael já está na linha. Vamos lá. Os caras são cheios de falação, cara. E agora não... Não está. Está no banheiro. Então nós vamos tentar ouvir mais um professor. Só que antes do professor do Rio de Janeiro, nós vamos ouvir um professor em São Paulo sobre essa pauta do Enem, que ela está sendo hoje, né? E aí, vocês fizeram o Enem, moçada? Não. Eu fiz sim. Caio fez? E aí, como foi? Ah, sei lá, fiz 95. 95 pontos? Quanto? De um total de quanto? 180. 180? E 95 pontos é o quê? É bom? É legal? Média, assim. É. Metade. E o que era mais difícil no Enem? Ah, tinha umas questões muito ridículas de fáceis, mas tinha umas que... O mais difícil é você ficar lendo. Tudo aquilo, é muito texto. É muito texto, mas chega então nas tem 20 últimas você não consegue mais ler, você não aguenta mais ver palavra na sua frente. E isso por que só você fez? Você também, Rafael, conta, comenta o Enem pra nós, Rafael. É, o mais difícil mesmo é o cansaço. Depois que você faz 150 questões, daí faltam 30, é a redação, assim, você já fica perdido, não quer fazer mais nada, né? Daí você faz tudo mesmo. E são 180 questões no mesmo dia? É um não, dia. São 2 dias com 90. E essa galera que tá lá hoje fazendo é o pessoal que teve problema na prova, é isso, né? Isso, que tirou a prova Marais, Marias. E você fez um domingo isso. O dia todo? Oi? Você fez a primeira prova, foi. Você vai no domingo, você fica o dia todo? É sábado e domingo. Sábado tá. E domingo, da 1 até as 4, assim. E você fez quantos pontos? Já que tá virando aqui concorrência de. Então, deu pra fazer? No segundo dia eu não sei com a prova, então eu não sei quantos pontos eu fiz. Porque o. Mas era difícil, assim, fazer esses tais 20, 95 pontos é difícil, não? Como que é isso? Ah, pro primeiro colegial é bem difícil. É bem difícil. Acho que é mais difícil. Mas tá. Eu tô no segundo, eu não sei, eu tirei uma média até que boa, tem só os resultados, assim, não tem exatamente quantos pontos, porque o método de correção é diferente, né, não é por ponto. Cada questão tem um peso diferente. Tá. Bom, e agora a gente já tá com a Marília, que eu não sei onde que ela tá exatamente, porque essa mulher não para, cada hora tá no canto, né? Marília, boa tarde. Alô, Marília, boa Alô? Tarde. Tudo bem, Marília? Tudo bem? Tudo bem, querida? Eu tô dizendo que você, eu tenho que perguntar, eu ia falar assim, Marília lá de São Paulo, mas a Marília cada dia está num canto. Onde você está hoje? Graças a Deus, só que hoje eu estou em São Paulo. Tá. Marília é a presidente da Cooperativa Brasileira de Cultura, acertei não? É ao contrário, Cooperativa Cultural Brasileira, mas é a mesma coisa. Tá, e o que, que é a Cooperativa Cultural Brasileira? É uma cooperativa, né, onde os artistas se uniram. Com o objetivo comum de viabilizar os seus potenciais, de formalizar o seu trabalho, de fazer um conjunto onde se pudesse discutir também a cultura, trabalhar com projetos de leis de incentivo. Então nós criamos aqui departamentos que auxiliam esses sócios cooperados. Numa cooperativa todo mundo é sócio, todo mundo é dono. Aqui nós temos quase 7 mil associados em todo o Brasil. Onde o principal objetivo é viabilizar o trabalho, melhorar as condições, criar mercado, enfim. Tá. Marília, você é uma figura articuladíssima, né? Conhece Deus e o mundo, fala com a esfera federal, a estadual, a municipal, enfim. O que está acontecendo? Quem que é o novo ministro da cultura, na sua opinião, Marília? Quem é o novo ministro? Tá aí. Também queria saber para já conseguir falar com ele antes de ele assumir. Já apareceu tanto nome de ministro aí, inclusive a permanência do Juca, mas e aí? Qual a sua avaliação dessa história toda? O que, que você pensa ou o que você acha de tudo isso? Eu acho que ainda é cedo para falar, né? Tem uma grande campanha, inclusive acho que tem uma intenção, né? De que tem a permanência do Juca. Até porque mesmo enquanto era o ministro Gilberto Gil, o Juca foi uma figura muito importante nesse processo. Mas nesse momento eu ouvi dizer que parece que o Fernando Moraes hoje é um dos mais cotados. O escritor Fernando Moraes. Assumindo. Tá. E onde, eu acho que ainda é cedo para avaliar e a gente pode ter uma surpresa no meio do caminho, porque isso passa, né? Quer dizer, a gente que acaba se relacionando um pouco com essa coisa do poder público, a gente sabe que esses caminhos, eles passam além do caminho específico, que no nosso caso é a cultura. Passa por negociações com partidos, né? Com qual a melhor estratégia. A figura do ministro, ela não é só uma figura de coordenar o ministério, né? Mas é também de representar, essa representatividade, principalmente nesse momento do Brasil, tem que ser muito bem pensada. E essa surpresa é positiva ou negativa? Desculpa, eu não te ouvi. É o Marco que está perguntando, Marco Escrivão. A surpresa pode ser positiva ou negativa? Oi, desculpa, não entendi. A surpresa que você está dizendo, você acha que o Marco está querendo saber, é positiva ou negativa? Ou meio a meio, um tapa na orelha? Eu acho que vai ser no meio a meio. É o meio a meio, um tapa na orelha. É, eu acho que vai ser no meio a meio. Agora, eu acho que independente do próximo ministro, pelo que eu tenho visto no andamento dos trabalhos do Ministério da Cultura, é que tudo que foi construído até agora vai ter uma continuidade. Marília. Ainda que tenha que ser lapidado, melhorado um pouquinho ali, mudado uma coisa ou outra ali, o caminho, ele vai continuar. Acho que a gente está numa construção da cultura que hoje vai além de quem vai ser o próximo ministro. E em relação ao Estado, você acredita que vai ter alguma mudança significativa? Vai continuar a mesma história? Como é que é? Do pouco que eu conheço de política, eu acho que vai ter uma grande mudança no Estado. Que, o que mais se tem ouvido é que há tempos atrás houve um racha, né, no PSDB. É. Então existe a turma do Alckmin e a turma do Serra. É. E quem vai sair é a turma do Serra, quem vai entrar é a turma do Alckmin. Eu gostei dessa então, frase. Então vai ter mudanças, e eu acredito que mudanças até muito positivas. Oxa! Aí você já consegue. Eu gostei da frase da Marília, que ela disse assim: eu que entendo pouco de polícia. Essa foi a melhor da tarde, né, Marília? Entendo pouco. Ela transita. Eu tô aprendendo. Bom, minha querida, desculpa, você deve estar numa reunião aí, nem sei. Você está onde exatamente? Eu estou aqui na sede da cooperativa. E onde fica a sede da cooperativa? Fica na Auro Soares de Moura Andrade, na frente do Memorial da América Latina, do lado do metrô Barra Funda. E como é que está o tempo em São Paulo? Tá Vai chover. Vai chover muito, inclusive. Vai chover, vai cair um pé d'água aqui, que o negócio vai ficar feio. Aí ninguém mais anda em São Paulo. Muito bem, querida Maria. Agora eu vou aproveitar, Elvio, para primeiro te agradecer, te parabenizar, assim, não só pelo programa, mas por todo o trabalho que você faz na área da cultura, que não é de hoje. E a gente até tá com café aí, eu devendo um café para você é um para mim, para a gente sentar e trocar umas figurinhas. Mas aproveitar para convidar seus ouvintes, o pessoal que está participando, o pessoal que é da área da cultura, para acessar o nosso site amanhã a partir das 15 horas. A gente vai ter um debate online sobre leis de incentivo e patrocínio na área cultural, diretamente discutindo a questão de quanto tem de verba, quem está investindo, quanto ainda se tem para investir. E que hora que é? 15 horas? A partir das 3 horas da tarde, depois o conteúdo vai estar disponível no site para acesso. Mas quem quiser participar, fazer perguntas, interagir, vai ser amanhã a partir das 3 horas. E o link pode ser obtido no site da cooperativa, Cooperativa Cultural Brasileira. Tá. E www.cooperativaculturalbrasileira. Maria. Não, é www.coopcultural.com.br. coopcultural.org.br. Muito bem. Então agora vem aquele momento emocionante do programa, que você vai pedir uma música e vai dizer pra quem. Pronto. Pronto. Essa foi a pior pergunta que eu fiz, né? Vamos lá. Então eu posso pedir qualquer uma? Qualquer uma. Eu não sei se a gente vai ter, porque aqui está uma confusãozinha aqui no remeleixo. A gente vai mexer no remeleixo e ver se acha. Então fala, a música qual que é? A música, então eu vou pedir. Poxa, difícil assim de sopetão? Vamos lá. Vamos lá. Pode ser. Eu vou pedir. Pode ser. Poxa, que difícil. Nessa música tem que difícil? Não tem. O que você tem? Me dá umas duas, três sugestões, já vai fácil. Pode falar. Aqui a gente vai arriscar pra ver se tá aqui ainda. Pode falar o que você quiser. Aqui tem tudo, cara. Eu não sei. Uma música aí, Caetano, que eu gosto. Caetano, vamos ver o que tem de Caetano. E pra quem vai essa música? E vai pra todos os profissionais ligados à área da cultura, desejando um Feliz Natal, um ótimo 2011, que a gente, em 2011, estabeleça coisas concretas para a área da cultura, porque eu tenho certeza que a gente junto consegue muita coisa. Muito bem, querida Marília. O café aqui já está esquentando a água. A hora que você quiser, a hora que você quiser. Está aqui, já tem um lugar que você vai amar, inclusive, para a gente tomar um café muito legal e conversar um pouco os rumos aí. Você que faz todo o interior de São Paulo, interior dos Brasis e tais e tal, né? Enfim, a gente precisa sentar e conversar um pouco, então nós vamos tomar um café. Já achou a música, Marco? Tem bastante Caetano. Não, vai, agora a escolha é sua. Vamos lá. A Marília disse para mim agora, em pensamento, que confia pra caramba no teu gosto. É, a gente tá, sabe o que tá acontecendo? Tem um monte de Caetano aqui, mas a gente tá com aquele... aquele problema do Caetano. Sabe aquele probleminha? Tá. O probleminha é que tem o seguinte, alguém meteu achou uma, então vamos lá. Marília, um grande beijo pra você. E aí é beijo, Elvio, obrigada. Bom Natal pra você, bom ano novo, tudo de bom, parabéns. Obrigado, querido. Se você quiser continuar ouvindo, e vamos fazer o seguinte, o Marco tá eu também oferecendo essa música pra você. Então você é www.radio.ufscar.br e aí você vai ouvir a música que o Marco escolheu, tá bom? Maravilha, obrigada. Um beijo, querida. Agora. Cuidado não demorar muito, que a chuva aí na Barra Funda, quando pega, não é à toa que chama-se Barra Funda, né? Exatamente. É, então cuidado, a barra fica pesada, tá bom, querida? Um beijo pra você. Beijo, obrigada, tchau, tchau. Até mais. Vamos lá, Marco, vamos ver o que, que o Marco escolheu para a Marília e a Marília para os cooperados. Vamos ver o que, que é, Marco, vamos lá. Uma tigresa de unhas negras e íris cor de mel. Uma mulher, uma beleza que me aconteceu, esfregando a pele de ouro marrom do seu corpo contra o meu, me falou que o mal é bom e o bem cruel. Enquanto os pelos dessa deusa tremem ao vento ateu, ela me conta sem certeza tudo o que viveu, que gostava de política em 1966 e hoje dança no Frenetic Dancing Day. Me conta que era atriz e trabalhou no Hair. Com alguns homens foi feliz, com outros foi mulher. Que tem muito ódio no coração, que tem dado muito amor e espalhado muito prazer e muita dor. Mas ela ao mesmo tempo diz que tudo vai mudar, porque ela vai ser o que quis, inventando um lugar onde a gente e a natureza feliz vivam sempre em comunhão, e a tigresa possa mais do que o leão. As garras da felina me marcaram o coração, mas as besteiras de menina que ela disse não, e eu corri pra o violão num lamento, e amanhã nasceu azul. Como é bom poder tocar um instrumento. uma tigresa de unhas negras e íris cor de mel. Uma mulher, uma beleza que me aconteceu, esfregando a pele de ouro marrom do seu corpo contra o meu, me falou que o mal é bom e o bem cruel. Enquanto os pelos dessa deusa tremem ao vento ateu, ela me conta sem certeza tudo o que viveu, que gostava de política em 1966 e hoje dança no Frenetic Dancing Day. Ela me conta que era atriz e trabalhou no Hair. Com alguns homens foi feliz, com outros foi mulher. Que tem muito ódio no coração, que tem dado muito amor, espalhado muito prazer e muita dor. Mas ela ao mesmo tempo diz que tudo vai mudar, porque ela vai ser o que quis, inventando um lugar onde a gente e a natureza feliz vivam sempre em comunhão, e a tigresa possa mais do que o leão. As garras da felina me marcaram o coração, mas as besteiras de menina que ela disse não, e eu corri pra o violão num lamento, e amanhã nasceu azul. Como é bom poder tocar um instrumento. Boracatuzum. Cara, tem até bolinho aqui, tem docinho. Delícia. Hoje tá uma festa aqui. Bom, o pessoal que tá reclamando que não tá conseguindo ver o programa, botei novamente aqui no Facebook e é só tentar acessar. Tem gente na linha. Tem isso, gente na linha. Boa tarde. Quem é que está na linha? É o Rudá. Ô, Belo, pra conversar com você tem que ser ao vivo no programa, né, cara? Só assim, ele é muito chique, né? Ele é chique, né, cara? Ele só fala comigo agora que eu tô no ar. Ah, que mentira. É, cara, agora que falou. Fala, Rudá, tudo bem? Como é que tá a Atibaia? Tudo bem, tudo em paz. Tem como aumentar um pouquinho o som do meu... Do seu retorno? Do meu fone aqui. É, aumentou, melhorou? Não. Não melhorou ainda? Agora um pouquinho. Agora um pouquinho. Mas diga aí, o que que tem de novidades aí? Conta pra nós. Novidade? Em Atibaia. Sim. Tá chovendo aí? Não, parou agora. Parou agora? Isso, agora e o que que você tava reclamando pra caramba aqui? Pelo... O que que tá acontecendo? Não sei, não ouço, não tá rolando a câmera. O que que é isso? O Twitchcam não tá aparecendo, fica offline. Não tem ninguém vendo também. Não, pode que... offline. Tá offline? Tá. Eu, será que eu deixei offline? Ou o endereço que você passou aqui. Não, cara, a gente tá se vendo aqui. O que será que acontece? Vamos fazer um log aqui. Vem aqui, Marco. Você manja isso, Marco? Não? Mais ou menos. Mais ou menos. Vamos ver. Eu senti muita firmeza, né? Aqui, né? O que, que é logout? Não, aqui. Vai sair, vai. Tá vermelhinho ali, ó. Aqui? Não, vai aqui, ó. Não, já fiz. Aqui? É. Já fiz. Ó, aqui. Aqui é ótimo. Ao vivo isso, hein, gente? Aqui, aqui. Tá parecendo, imagina, parece consultório médico, né? Não, doutor, aqui. Mas não, não, aqui. Não. Fala. Mas aqui não, aqui, ó. Tá vermelhinho. Aqui? Aqui? Não, no do lado. Aqui? É. Vamos ver, então. Não, sair, não tá acontecendo nada. Bom, a gente vai entrar e sair. Mas conta, Rudá, você ligou aí na Atibaia pra saber o que tá acontecendo. Vamos lá, o que que tá acontecendo na Atibaia? Vocês estão funcionando 2 horas agora, de quarta? De quarta-feira, cara. Que ótimo, de né? Quarta-feira. Que aí, você tá ouvindo a gente? Eu tô, sim. Todas então, as quartas-feiras, diga lá. Aqui em Atibaia, eu não tenho, assim, contato muito grande com as notícias da cidade. Ah. Isso é específico. Mas ultimamente tem acontecido uma coisa muito estranha, assim. O jornal por qual eu escrevo uma coluna todo sábado. E do que é sua coluna? Sobre gastronomia. Mas então, o editorial do jornal de repente começou a publicar as capas e a parte interna do editorial do jornal com umas denúncias, assim, da prefeitura, sabe? Como denunciando a vigilância sanitária e cobrando algumas coisas do prefeito. De repente, claro, né, começou a ser censurada, devidamente censurada. E, assim, é a única coisa que eu sei realmente aqui da cidade, mas eu tô vivendo isso bem... Tá, traduz pra quem tá ouvindo, porque eu não entendi, eu não sei se o ouvinte entendeu. Alguém entendeu alguma coisa aí, não? Um jornal publica no editorial, eu não entendi. Tem vai. Algo a ver com censura. Então, vamos censura, ver, censura, vamos acho lá. Acho que há umas 3 semanas atrás, o número de sábado saiu com a capa Vigilância Sanitária, Vergonha, alguma coisa assim. Contando a história... O editor contando a história de que a vigilância sanitária foi numa empresa que comercializa produtos congelados e que começou a cobrar, assim, multas e multas. O próprio fiscal foi cobrando multa por causa disso, por causa daquilo, foi procurando problema, assim, e ao mesmo tempo também falando que outros lugares não tinham esse tipo de fiscalização tão bem feita, né? E não defendendo que a fiscalização deve ser mal feita e tal, mas tem que ser justa, né? E nisso ele abriu um espaço para os atibaianos reclamarem. Reclamarem não, né? Tá. Fazerem perguntas para a prefeitura sobre os mais diversos assuntos, o transporte, os buracos na rua que você sempre reclamou daqui de Atibaia, das lombadas não pintadas, né? E fez muito sucesso isso, acho que levou 2 páginas só de perguntas ao prefeito, né? E no próximo, no número posterior a esse, saiu todas essas perguntas ao prefeito e uma semana depois ninguém respondeu nada, né? E a prefeitura apareceu no QG do jornal, tirando todos os anúncios da prefeitura, tirando todos os incentivos da prefeitura para o jornal e multando eles em alguma coisa relacionada à guia da calçada, está muito alta, sabe? Sei, sei. Resumo da ópera. Então, você está aqui. Feito o Estadão está dizendo, nós estamos sofrendo censura, etc. e tal. Isso. Você está dizendo também que em Atibaia, o jornal da cidade está sofrendo censura, e aí pega-se pela questão da propaganda, etc. e tal. É isso. Isso. O que é mais curioso é que a prefeitura daqui, ela é do Partido Verde, né? Então, assim, a gente não esperaria, assim, não é uma censura explícita, mas eu não esperaria, sinceramente, esse tipo de atitude de uma prefeitura do PV. Certo. Principalmente agora que o ex-prefeito Beto Tricoli foi eleito deputado estadual com muitos votos por Atibaia, sabe? E com certeza ele ainda é um dos cabeças na prefeitura. Eu não gosto nem de dizer, mas talvez o cabeça na prefeitura, ainda mesmo sem estar no mandato. E eu acho isso muito esquisito, porque o discurso, tanto do Partido Verde quanto do Beto Tricoli, eleito deputado agora, sempre foi de liberdade, né? Sempre foi de comunicação. Ele em si sempre foi uma pessoa que fez questão de se comunicar, de estar presente e ter uma ótima eloquência aqui na cidade. E eu tô achando isso muito esquisito, sabe? Tá. Principalmente os métodos. Tá. E aí, qual é o objetivo, aquele, agora não como pai, mas como repórter, qual o objetivo do seu questionamento? O meu questionamento é... O que que pega? Esquecendo um pouco a questão local, o que que tá pegando? Vamos lá. O que que pega é a questão da vigilância sanitária, né? Não é isso. Por que que você está fazendo esse comentário? Essa é a pergunta. Olha, agora eu vejo vocês aqui no time. Melhorou. Tá? Você percebeu que, aliás, eu não prestei muita atenção atenção em tudo que você estava falando, porque a gente está tentando ajustar aqui. Não, agora câmera. Eu vi, agora. É, mas tudo bem, então, legal. Bom, resumo, então, o senhor Rudá fazendo lá de Atibaia um questionamento acerca da relação da prefeitura com o jornal, etc, etc e tal. Deve ser, do Rudá, pelo jeito, pelo discurso aí, deve ser candidato a alguma coisa logo, logo. Marco também está achando, né, Marco? Tô achando, mas ele estava trazendo um pouco da relação promíscua, né? É, então, relação é, você é candidato ao melhor restaurante do estado de São Paulo. Oh, então fale um pouco desse restaurante. Mas você vai mandar delivery de alguma coisa pra cá pra gente, não? O que, que é, Marquinhos? Eu não vi você, cara. Manda alguma coisa delivery pra gente. Oi? Mande alguma coisa delivery. Ou pode mandar um livro. Ah, mando também. Sim, mando sim. Eu só não garanto a entrega, né? Mas não, não. Mas o meu questionamento principal sobre esse assunto do, da vigilância sanitária é porque eu, como empresário, e quem está ouvindo e deve trabalhar com... Tem empresa que trabalha com vigilância sanitária aí em São Carlos, deve acontecer a mesma coisa, que a gente tem que pagar uma taxa absurda para eles virem nos visitar. E quando eles decidem, se decidem visitar-nos, eles, assim, são completamente relapsos, são tendenciosos, já fazem crítica esperando a gente alguma resposta, né? Não sei, financeira, talvez, eu não sei nem se é legal falar isso, assim, uma espécie de uma molhadinha na mão. Mas, assim, eu acho isso muito esquisito. E isso gerou uma discussão muito séria aqui na cidade e as pessoas não estão entendendo isso, entendeu? Elas continuam completamente satisfeitas, assim, com o governo municipal aqui, com a eleição do Beto Tricoli. Beleza. Então é o seguinte, meu companheiro. Como dizia um filósofo chamado Tata Fermiando, fazer política, agora é filosófico isso, hein? Fazer política é a mesma coisa que você ter uma caixa de engradado de cerveja, ok? Uhum. Então, quando você tem um caixa de engradado de cerveja e ele está vazio, quando você levanta, é fácil de levantar e o barulho é muito grande, porque elas estão vazias. Mas se elas estiverem cheias, elas são muito, é muito difícil de carregar, mas porém estão cheias. Então, nessa relação da política, você precisa botar líquido nessa garrafa e ter garrafas cheias para fazer a disputa. Bom, meu caro, que mais metafórico que isso, nem minha avó, Catarina. Mas é o seguinte, meu querido, então tá aí feita a sua queixa como empresário, vamos aproveitar a sua entrada. E se você percebeu, eu tô comendo. O que, que eu tô comendo aqui, Ana Helena? Bolinha de... Não, bombom de leite ninho. Bombom de leite ninho. Uma por isso que eu tô... Tá uma delícia esse trem, né? Você viu que isso aqui virou uma culinária também, né? Bom, mas enfim... Em homenagem ao Rudá. Em homenagem ao Rudá, a gente tá comendo bom... Aliás, leite ninho, não podíamos comprar leite ninho, porque ele comia uma lata inteira, inclusive, de leite ninho, né? Mas vamos lá, então, meu velho. E aí, qual música você escolhe? Eu queria ouvir, em homenagem a você, que é o seu aniversário, logo menos, né? Logo menos? É, sim, no domingo, não é isso? Isso, domingo eu faço 50 anos. É, um homem de 50 anos, não tenho tanta certeza, porque cada vez que eu estou envelhecendo mais, eu não, já não tenho tanta certeza. Acho que sou uma coisa meio híbrida, né? Não, mas eu acredito que você, como homem, vai ficar aqui, deixa pra domingo que eu ligo mais 20. Vamos lá, vai. Eu queria ouvir o deixa pra domingo, olha a desculpa do cara, deixa pra domingo que eu ligo, ou seja, o cara não vai aparecer, mas tudo bem, continue, vai lá, vai no seu discurso. Ai, cara, o cara vai lá, vai lá. Sua música, eu já deixei, eu só deixei você entrar porque o Marco intimou aqui. Não, vamos lá. Você nem me ama mais, né? Vai lá. Eu queria ouvir o grão do Gilberto Gil, então. Conseguiu achar aí, Marcolino? Tem aí? Ele pediu o drão do Gilberto Gil, você não vai fazer um comentário sobre isso? Cara, eu faço depois. Ele não vai ter direito, a gente corta a voz dele, eu faço um comentário depois. Não. É censura, viu? Aliás, o que eu mais sei fazer é censura. Mas vamos lá. Peraí que não temos drão. Não tem drão. O amor da gente é como um drão. Então canta você. Ah, eu tô cantando. Uma semente de ilusão. Aliás, Marco, fala do lançamento do filme que a gente fez ontem, cara. Sabia que a gente lançou um filme ontem, cara? Lançamos um filme ontem, uma entrevista. Como ficou o nome? Dendê em Casa? Dendê em Casa. Sim, eu recebi, sim. Dendê em Casa com Elvio Tamoio conversando com Gilberto Gil e edição de Marco Escrivão. Mais paracatu zoom que isso, impossível, né? E vocês vão disponibilizar isso na internet? Cara, depois a gente ficar rico, nós vamos vender esse filme, vender muito esse filme. Ah, entendi, entendi. Aliás, a gente vai fazer um lançamento em Atibaia. Nós vamos passar aí no Santo Ponto. Por favor. Tá? E aí nós vamos ganhar um dinheirinho com isso, né, Marco? Por favor, principalmente porque em janeiro a gente tá com uma proposta nova aqui de... fazer uma miscelânea cultural aqui. Fechou, trabalhar, né? Com a underground e... Não, underground eu não transo mais, cara. Esse negócio disso underground... Ah, mentira. Sério. Não, não. Underground... É indie, mentira. É, aliás, depois o Marco vai traduzir. Depois da música, o Marco vai traduzir pra mim o que é esse negócio de indie. Porque hoje eu vi pra caraca essa história de indie. Esse negócio de underground, de subway, cara, era um movimento que a gente fez lá atrás chamado Movimento Mandioca. É o único underground que eu conheço. Mas vamos lá. Ô, Ruda, o Drão não tem. Pode ser alguma outra do Gil? Você tem alguma pra pode pedir? Pode ser. Tem Lamento Sertanejo? Tem, ih, tem. Ih, rapaz. Mas eu gosto dessa música pra caramba. Ih, rapaz. Ele acertou na música. Ih, rapaz. Vamos lá. Só deixa eu achar. Gente, eu fico imaginando aqui. Se eu fosse ouvinte desse programa, eu não suportaria. eu não teria saco pra ficar me ouvindo. Mas enfim, vamos lá. Achou então Lamento Sertanejo, Marco? Eu achei. Só um minutinho, mas... um pouquinho aqui, ó. Baixou, peraí, um pouquinho só. Que tá virando aqui uma conversa de... Aliás, cadê Marco nesse webcam, hein, Marco? Agora que eu tô olhando aqui. Beleza, vamos lá com Lamento Sertanejo. Então tá bom. Ô, Rodar, muito obrigado pela tua participação. Em relação a essa questão da prefeitura, meu querido, eu tenho que dizer o seguinte: a roda é redonda e essa história é longa. Então encha as suas garrafas, meu velho, e vai pra luta e pra disputa. Mas cuidado pra não perder as garrafinhas vazias, que aí você não tem nem o que colocar dentro. Porra, velho, tá filosófico pra caralho. Ficou bonito, você anotou? Obrigado pela tua presença no programa, pelo menos no programa, né? A tua presença por telefone, uma cobrança que é ao vivo e tal, né? Uhum. E vai ouvir aí Lamento Sertanejo, porque Hervé Tamoio chorava muito quando ouvia Lamento Sertanejo. E na letra da música vocês vão ouvir por quê, ok? Um beijo, beijo, até abraço mais. Beijão, tchau, tchau. Notícias que eu preciso ver detalhadamente, que não são das melhores coisas da existência humana, né? Inclusive a respeito daquela questão da votação de ontem, né? Parece que foi adiada. Foi adiado, né? Mas parece que a força dos caras... Mas você sabe o que é exatamente aquilo lá que tava rolando, traduza, né? É, na verdade, o que foi tirado, que essa votação que aconteceu ontem, que parece que foi adiado, é que é pra entrar como regime de urgência. A votação de quê? A votação do código... É, tudo bem, vamos começar do começo. É, tá na Câmara dos Deputados a votação do novo Código Florestal, que muitos consideram aí praticamente um crime, mais um crime, um atentado contra a Amazônia, né, e toda a questão ambiental do Brasil. Isso muito puxado pela bancada ruralista lá na Câmara dos Deputados. E aí, então, o que, que aconteceu? Na quarta-feira passada, saiu um acordo de... Nesta terça-feira, ontem, votar se esse caso entraria em regime especial, porque o que acontece quando entra em regime especial? Você agiliza os processos, aí você não ouve sociedade civil, você não ouve aqui, você não ouve ali. A coisa entra num trâmite que é para ser aprovado em regime de urgência, né? Que seriam assuntos de extrema importância, você coloca em regime de urgência, que é para passar mais rápido. Mas até onde eu saiba, isso não... Foi adiada essa votação para entrar em regime de urgência. Mas eu tenho notícia aqui, ó. Câmara aprova aumento do salário de parlamentares, ministros e o presidente da República. Beleza. O deputado hoje vai ganhar cerca de R$ 26.700. Ufa, é bom, né? Pô, eu gostaria. Caraca. E aí, Rafael, diga pra nós. O Rafael tá com o microfone que não funciona agora, não funciona? Funciona. Funciona? Então, e aí, Rafael, o que você tá achando desse programa? O que você tá sentindo? Fala, tira do seu eu, assim. Na verdade, eu tô com vergonha, assim, um pouco, mas tô achando o programa interessante. É, cara, o que é vergonha do quê? Ah, de falar mesmo. É. Assim, ao vivo. E aí, Caio, diga você. Ah... Pior que você não sabe o que as pessoas estão achando, né? Você fica falando, você fica... Aqui você não consegue ver a reação das pessoas. Acho que isso é o pior. Isso é o pior. Você queria estar vendo a cara das pessoas. A cara de quem tá me ouvindo, assim. Felipe! É melhor não ver a cara, né? Assim você continua falando. Então. Fala. E aí, Felipe, o que você tá achando disso que você tá vendo? Muito bom, muito legal. É? E o que é muito bom, o que é muito legal? Que nem você falou aí de não ter uma pauta, fazer tudo na louca. Isso eu acho muito interessante. Ah. Quebra um pouco... Às vezes você corre o risco de dar umas trombadas, né? É. Mas tudo bem. Acontece. E aí, Fernando? Ah, bom é você não ver a cara das pessoas. É. E aí você não vê e nem quer nem saber. Mas tá gostando da brincadeira do programa. Ixi. Tá? Ixi é o quê? Ixi é bom ou ixi é ruim? Pra caralho. Pra caralho. Bom, e aí, Ana Helena? Tô pensando como é que vai ser o programa que a gente vai fazer. Nossa. Então aqui nas notícias de São Carlos, decoração natalina em Ibaté, destaque da internet. São Carlos agora é o site, está dizendo. Decoração natalina em Ibaté, destaque na internet. Esportistas são recebidos pelo prefeito no encerramento do ano. Acabou de ser recebido. Evento juntou atletas, técnicos e dirigentes aqui em São Carlos. Câmara aprova aumento de salário, dos salários de parlamentares, ministro e presidente da República. Outra notícia da cidade. Prefeitura custeia teste de DNA para famílias carentes. Outra notícia. Contribuintes têm uma semana para aderir ao Refis. nova, não, isso é funerário, não vou dar essa notícia, cara. 10 pessoas são presas em operação da polícia. O que, que é PC? Da PC. O quê? Polícia Civil? Ah, é? 10 pessoas. Aí o Marco já conseguiu linkar com o Rio de Janeiro, com a professora Ana Paula Passos. Vamos lá, então. Já está no ar aqui, já está conectada. Boa tarde, Ana. Tudo bem? Alô, Ana. Boa tarde. Tudo bem? Acabou a reunião? É, acabou a reunião agora, né? É. Terminou. É a reunião pedagógica da escola, né? No fim, tá no final do ano, né? Esse momento aí escolar que a gente se reúne pra conversar e diz sobre pra... essas questões, né? E onde que é essa escola que você tá trabalhando, Ana? Eu trabalho numa escola de formação de professores de ensino médio, né? Professores no Jardim Botânico. No Jardim Botânico. Na Zona Sul do Rio de Janeiro. Na Zona Sul. Agora, Ana, é o seguinte, porque além de... É uma escola pública. É uma escola pública. É da rede municipal, não. Rede estadual, né? Não, rede estadual. Ensino médio. Tá. Profissionalizante. Muito bem, querida. Agora diz uma coisa. A gente fica ouvindo e vendo as notícias do Rio de Janeiro, enfim. E você foi uma pessoa que, quando a gente trabalhou, inclusive, no Rio, você foi uma pessoa... É uma pessoa que vive intensamente todos os lados da cidade do Rio de Janeiro, todos os cantos, você conhece muito a cidade, né? Como é que é pra vocês, ou seja, o carioca, como é que vocês estão vendo essas coisas, enfim, essas notícias, esse mundo que está sendo divulgado, como está sendo divulgado o Rio de Janeiro na mídia? Bom, no que tange, né, a segurança sobre a questão da violência e, né, da vida no Rio de Janeiro, o carioca já vem, né, muito, a gente vem discutindo, vem debatendo outras perspectivas de segurança, né, não é só a segurança vista pelo lado da polícia, pelo lado da segurança armada, mas a gente também tem debatido muito as pessoas comuns, né, sobre um outro tipo de segurança, né, que a gente precisa, que envolve a formação, né, dessas pessoas, né, que tanto vivem lá na Zona Norte, que vivem no Rio de Janeiro. Alguns desses jovens são meus alunos. Eu tenho, assim, 5 ou 6 alunos que moram perto dessas áreas, né? Estão muito longe, mas que moram nessas áreas. E como é que eles passam essa... Como que eles estão se sentindo? É uma outra visão, né? Uma visão diferente de quem está fora desse espaço, né? Eles dizem que assim, que foi, assim, cena de horror, né? Porque eles tiveram, assim, momentos em que pessoas entraram na casa, né, tanto da polícia quanto dos traficantes, então reclamavam, né, a forma de como isso foi conduzido. E outros alunos diziam, não, olha, eu morava num canto do complexo que não aconteceu insulto, não aconteceu invasão de casa, né? Então, assim, tem de tudo um pouco. Mas o que a gente espera agora como cidadão da cidade do Rio é uma retomada, né, das ações na área de cultura, educação, na verdade, de serviços públicos para essas áreas, né? Assim, ação social, saúde, porque está muito abandonada há muito tempo, né? É saneamento básico, enfim. E você que trabalha com formação de professores, né? Qual é o foco, né? Para quem faz o diálogo direto com esses alunos, enfim, tanto da Zona Norte quanto da Zona Sul, qual que é o foco? O que, que vocês querem passar em sala de aula? Na verdade, uma visão humanística, né? Eu acredito que sem essa nova visão onde o ser humano seja mais visto com de uma forma mais complexa, né? Que se respeite o sujeito enquanto um ser integral, onde ele possa, né, viver todos os seus lados, a arte, a cultura, né, a cidade, enfim, isso para a formação de professores hoje é importante, né? Além do conteúdo, dos métodos, da educação, mas tem esse outro lado aí que foi deixado de lado um pouco, porque as técnicas eram mais importantes. Então, hoje está havendo um resgate, né? A gente trabalha muito com cinema, com teatro, com artes em geral, né? Na formação desse professor, desse novo professor. Muito bem. Querida, é o seguinte, hoje antes de entrar no ar aqui no programa, eu estava conversando com um rapaz, um amigo, Mauro aqui, né, que trabalha na rádio, ele estava dizendo, eu não conheço o Rio de Janeiro, sou italiano, não conheço o Rio de Janeiro, gostaria muito de conhecer o Rio de Janeiro, mas tem um receio, obviamente, como todo mundo, tu acaba tendo um receio de conhecer. O que que você diria para o Mauro, para ir conhecer o Rio de Janeiro? Eu acredito que a gente tem que também dar espaço, até acabar com essa mídia sensacionalista, né? As pessoas, como eu disse, eu falei com pessoas que moravam lá esse grupo, dentro desse grupo tinha de tudo. Quem disse que era perigoso e quem disse que, olha, não aconteceu nada disso. Eu moro aqui no Rio, desde que nasci, convivo com esse lado, né, mais da Zona Norte também, e posso dizer que hoje é muito tranquilo caminhar nas ruas. Não existe essa sensação de perigo no ar. Né? Venha para o Rio, a gente tem convidado as pessoas, tem dito que vai vir as férias, né? Venha, até porque isso é uma forma também de solidariedade com os cariocas, né? No sentido de dizer, olha, viver a cidade, estar junto e poder tirar as próprias conclusões, né? Então, assim, não essa sensação de guerra não é verdadeira, assim, né? Nós queremos realmente que o poder público, o Estado, reassuma o seu papel, né? Caiu a Ana, eita nós. Então vamos fazer o seguinte: a gente liga, você só vai ligar pra ela, dar um recado. Enquanto isso, a gente ouve. Vamos ouvir o Tim Maia, cara. Tem alguma coisa de Tim Maia pra gente só matar a saudade do Rio? Tem. Eu acho que. Eu tô procurando aqui uma que fala bem específico do Rio. Do Rio, vamos lá. Que é do Leme ao Pontal. Tá aí? Achou? Não achei ainda, mas ainda, tô procurando. Mas tá procurando. Aí eu posso falar o seguinte, já peguei o telefone aqui do pai do Felipe. Como chama seu pai, Felipe? Carlos. Carlos, que é da Relojoaria Fausto, é isso? Isso. Ele sabe que você tá aqui. Pra saber, mas... Ele devia estar não trabalhando. Temos do Leme ao Pontal. Não temos do Leme ao Pontal, então vamos achar alguma coisa de Maia que a gente tem. Você quer que faça alguma vamos coisa? Vamos lá, pode ser. Uma coisa aí. Não tem fase, pode ser desfaseado. Tim Maia pra matar saudade do Rio de Janeiro. E depois a gente volta ouvindo o pai do Felipe. Ver se ele sabe que o Felipe deu um. Como que chama isso? Da ganso? Não, da balão, né? Deu um balão no trabalho, deu um bolo no pai. E aí, pai. Você quer alguma música específica? Vamos lá, vamos lá. Ela partiu? Vamos a festa de Santo lá. Rei? Festa de Santo Rei, pronto. Aí, não tem. Vamos ver. Atenção. Não tem. Não tem. Ele pergunta, acho legal isso, ela, né, partiu, cara? Ela partiu, também não tem. Ela partiu. Não tem. Explica pra eles por que não tem, Marco. Peraí, deixa eu me concentrar aqui. Tá concentrando. Marco em concentração. Enquanto isso, eu dou notícia. A polícia prendeu 10 pessoas em operação do PC. Agora deixa eu dar notícia. Tá bom. Desculpa. A Polícia Civil, a de São Carlos, nesta quarta-feira, realizou uma mega operação para cumprir mandatos de prisão e combater o crime. Participaram policiais de todas as áreas, de toda a área de seccional de São Carlos. A operação que comandou, que começou ainda na madrugada, eu estou sem óculos, viu? Não fica bravo não. A operação que começou ainda de madrugada contou com a participação de 45 homens e 15 viaturas de várias delegacias. Veja o resultado da operação. 10 pessoas presas, um menor apreendido, 4 mandatos de busca e apreensão cumpridos. Ok, Porto Ferreira também rolou essa... Ah, mas peraí, essa notícia não é de São Carlos, cara. É de São Carlos, exatamente. E aí, achou, Marco? Conseguiu enrolar bastante? Sim. Então vamos lá. Tim Maia em homenagem ao Rio de Janeiro, enquanto o Marco também dá uma ligadinha. Ana, desculpa, caiu a ligação, um grande beijo. Tchau, vamos lá, daqui a pouco a gente volta. Já virei calçada maltratada, e na virada quase nada, me restou a curtição. Já rodei o mundo quase mudo, no entanto, no segundo, este livro veio à mão. Já senti saudade, já fiz muita coisa errada, já pedi ajuda, já dormi na rua. Calçada maltratada, e na virada quase nada, me restou a curtição. Já rodei no mundo quase mudo, no entanto, num segundo, este livro veio à mão. Já senti saudade, já fiz muita coisa errada, já dormi na rua, já pedi ajuda. Já fiz muita coisa errada, já dormi na rua, já pedi ajuda. O livro Universo em Desencanto. Já senti saudade, já fiz muita coisa errada, já pedi ajuda, já dormi na rua. saudade. Já fiz muita coisa errada, já pedi ajuda, já dormi na rua. Não perca tempo. Leia o livro Universo em Desencanto. Paracatsu. Marco, explica pra mim. Você falou assim, não, é uma fase do Tim Maia que não sei o que, tarará, tarará. Traduz. Essa é a fase do Tim Maia que ele descobriu a cultura, acho que é a cultura racional que eles chamam, que é uma história que você tinha que ler uns livros, que é o Universo em Desencanto. É, começou com um brasileiro, e aí a partir desse livro você atingia um estado superior, né? Você saía do estado de animal, atingia praticamente aquele mundo das ideias, assim, e chegava à perfeição. E aí depois de um tempo, nessa época ele parou de beber, parou de usar drogas, parou de fazer tudo, né? Ele virou uma pessoa. E aí dizem que é a melhor fase musical dele, assim, que ele faz muito esse soul, esse groove. Mas aí depois de um tempo ele percebeu que essa cultura racional não tinha nada a ver. O cara que escreveu o livro, eu não sei direito essa parte da história, mas parece que era um pilantra também. Aí ele voltou a beber, voltou a tudo. Você conhece a história? Não, você não. Já ouviu falar? Aí agora saiu o terceiro disco dessa fase racional, né? Que tava meio guardado. Ele mandou recolher tudo que tinha dessa fase racional, ele mandou recolher tudo, porque ele percebeu que as letras, né, não tinha nada a ver, assim, não correspondia à realidade. Quem quer comentar? Caio, Rafael. Não sei nem o que comentar. Não sabe nem o que falar. Mas aí tem uma história engraçada. O meu irmão uma vez foi no show do filho dele, né? E aí o filho dele tava fazendo um show, e aí o pessoal pediu, falou, toca uma música do Tim Maia Racional, né? Que é a fase. Aí o filho dele falou assim, galera, vocês têm que entender que essa foi uma fase difícil pra mim. Meu pai tirou todos os meus brinquedos, meu pai tirou tudo de mim, porque não podia ter, senão a gente não atingiria a imunização racional. Mas beleza, eu vou tocar. E ele tocou. Muito bem, ele tocou o quê? Bom, quem quiser comentar sobre fase racional do Tim Maia, as fases irracionais do Hervio Tamoio e as fases pré-animais, por favor, ligue aqui 3351-8387. 8783. 8783. Nós vamos fazer que nem certos programas que toca. Tocou, a gente atende e já bota no ar. Então vamos lá. Agora a gente vai tentar ouvir o pai do Felipe, né? Vamos ver o Carlos, é isso? Isso. O Carlos. Nós vamos saber o Carlos, por que que o Felipe deu um balão, não foi trabalhar agora à tarde. E o Carlos contar um pouco sobre o comércio do relógio, da relojoaria em São Carlos. Carlos, ok, Marco já está preparado aqui no telefone. Uma aguinha vai fazer bem. Comenta alguma coisa, alguém fala qualquer coisa. Só tem que ver o movimento lá, né? Ah, que movimento? Como assim? Se está muito movimento, se está parado. Se tiver movimento, ele não vai poder atender. É? Se tiver parado, ele vai. E o que, que ele fica fazendo lá? Ele faz o trabalho das joias também, tipo, fazer manuscrito de ouro, de prata, assim. Um monte de coisa. Olha lá. Gravação. Seu pai já tá, vai entrar. Aí, daqui a pouco ele entra. Daqui a pouco ele entra. Um pouco mais. Ele já ouve, já tá aqui. O Marco tá dizendo que ele já tá na linha. É o Carlos, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, Carlos? Tudo bom. Você tá sabendo que seu filho deu um balão pra vir aqui no nosso programa aqui da rádio, é isso? Deu um balão? Um balão aí, não foi trabalhar aí com você, né? Ah, sim. E aí, Carlos, tudo bem? Tudo bom. Aqui é a Rádio Confiscar, programa Paracatu Zoom com Hélvio Tamoio. É o seguinte... Desculpa, eu não entendi. Com quem? Hélvio Tamoio. Hélvio? Isso. Ah, tá bom, Hélvio. Tudo Deixa bem? Deixa eu trocar de aparelho. Tá bom. Alô? Agora tá melhor. Melhor, melhor. Melhor, melhor. Carlos, diz uma coisa, você tá há quanto tempo? Era relojaria Fausto, é isso? Isso. Nome? E você tá há quanto tempo aí na relojaria? Desde que nasceu, mas... Não. Que eu montei pra mim já separado, já tem 20 anos, mas eu tô com o meu pai, que nós começamos desde 76, são 34 anos. E aonde que era desde 76? Na Avenida São Carlos. Ainda é, no mesmo ainda lugar. Ainda é. Ainda é. Desde 76 vocês estão aí. Isso. Aliás, meu pai comprou um relógio Rotary aí, vocês. Na década de 70. No comecinho. Isso, 70 e pouco, acho que ele comprou um relógio outro. Bom, mas enfim, e aí como é que tá a vida de um relojoeiro? A vida do relojoeiro? É, porque agora com essa história, outro dia eu tava conversando com o Valdir aí, da ótica do seu lado aí, tava reclamando que agora com essa história de produtos chineses, essas coisas todas, a vida tá difícil, né? Sim, tá. E aí, como é que tá em relação ao relojoeiro? Tá complicado. Eu costumo dizer assim, relojoeiro hoje... É, tem poucos, né? São só os antigos, né? Porque hoje costuma ter só mais trocador de peça, né? É. Aquele que conserta mesmo não tem mais. Quando tem conserto, troca peça. Quando compensa, troca peça. É. Quando não compensa, joga fora, né? Muita porcariada da China, né? Mas ainda tem muito relógio bom. Tem gente que tem consciência e compra coisa boa, né? Tá. E o Felipe já tá aprendendo aí as coisas ou não? Já, ele começou a dar um treino aqui já. É? Mas desse treino dele, você diria que ele já tá conseguindo pelo menos ficar no banco de reserva ou já pode jogar? Já tá no banco de reserva. Tá no banco de reserva ainda. Tá, não, tá na chegando. Medida do possível, né? Porque ele também tem que estudar, né? Carlos, diz uma coisa. O que que você tá... Você falou que tá desde 76, né? Não, o seu pai tá desde 76. Você abriu há 20 anos. É isso? É, eu comecei com meu pai em 76, eu tinha 12 anos. Tá, você tinha 12 anos e você acompanhou então a história do comércio são carlense desde essa época, né? Sim. O que mudou, Carlos? Se é que mudou alguma coisa? Olha, o que que mudou? Não, hoje o consumidor está mais consciente, né? Devido também à concorrência, tem muito mais gente vendendo os mesmos produtos. No tempo que nós começamos, era duas. Devia ter o quê? Duas ou três relojoarias, por exemplo, falando do meu ramo, não é? Hoje já tem 10, 12, tem a internet, né, que também facilita a vida do consumidor. Facilita, entre aspas, também, né? É. Corre o risco também tem, de comprar. Tem muito mais risco. Aliás, eu acho que tem mais risco do que. É, né? Mas é. Eu acabei de levar. Mas no sentido assim de que mudou, assim, o consumidor está mais consciente, está mais exigente. Ele está tendo também muito mais assistência, não é? Tá. E o que é que as pessoas procuram mais, por exemplo, agora, essa época de Natal, assim, é relógio mesmo, não, não vai na relojoaria para buscar. Você trabalha com joia também, né? Aqui o meu forte é mais a joia, né? É. Mas não, é mais ou menos equiparado relógio e joia. Mas relógio ainda continua sendo desculpa, estou atendendo aqui. Atenção. Alô, não, tranquilo, só estamos vendo que alguém botou um dedo na linha, mas vamos lá. Então, mas hoje está assim, muito mais relógio e joia, né, que vende mais. Os presentinhos, alguma coisa assim. Tá, e ainda, e aquela coisa do namorado, presentear a namorada, etc e tal. Ah, sem dúvida, continua. Isso não acaba nunca. E o Felipe já comprou um relógio para dar para namorado ou ele costuma pegar? Ele diz que não tá pegando, não tá namorando. Não tá namorando nem ficando. Não tá mesmo, Felipe? Não. Pela cara dos vizinhos aqui, estão mais em cinco. Aqui tá todo mundo dizendo que tá. Tá escondendo do pai. Tá escondendo do pai, cara. Isso, o pai sempre é duro. Por que você não quer contar pro seu pai? Não conta agora. Fala no ar, Felipe. Pode falar. Tem nada não, louco. Estado... Carlos. Oi. Querido, sei que tá muito agitado aí, você tá com o comércio. Tá bom o comércio? Tá bom, tá bom. Tá bom, nós estamos numa expectativa muito boa ainda. É. O pessoal tá animado, né? É. Tá? E tá animado, mas tá com dinheiro também ou só animado sem dinheiro? Não, tá. A população tá um pouco mais. Com um pouco mais de dinheiro no bolso, né? Tá tendo mais oportunidade. Os salários, de uma forma geral, estão sendo um tanto. Reajustados assim, pelo menos a inflação, não é? De uns dias para cá, só que está tendo um revertério aí que tem subido muito os alimentos, né? A gente tem visto aí que as vendas dos supermercados deram uma caída, mas devido à alta de alguns alimentos, né? Mas isso talvez seja mais sazonal, né? Tá. Carlos, obrigado pela sua participação aqui no programa. Espero que você ouça toda quarta-feira, das 5 às 7 da noite. Enfim, um programa que fala com a cidade, que fala com o mundo, enfim, que fala um pouco de tudo. Marco, quer fazer alguma pergunta ou não? Você queria comprar um relógio para tua namorada, é isso? Vou pensar no assunto. Vai pensar no assunto. Relógio. Vai conversar com o Carlos. Ah, sim, vou dar uma passada. O que, que mais está vendendo? Que tipo de relógio está vendendo mais, Carlos? Ah, hoje tá, a febre é o Champion, né? Trocar pulseira, né? De trocar pulseira? É, Champion? Aquele Champion colorido que, na, aí, de, que em 84 ah, tá, foi uma febre também, isso. Que vinha com 7 pulseiras, lembra? Exatamente, lembro, eu tive esse trem. Era engraçado, você botava da cor da camisa, sim, da cor dos hoje tênis. Tá, hoje tá mais bonito, né? É. Tá mais bonito que na nossa época. Então isso tá vendendo bastante. Ah, tá. Isso é, mais... essa é a febre do momento. E joia? Mas é pros jovens, né? E joia? Como é que funciona essa história de joia? A joia é mais tradicional, é uma coisa mais clássica, né? É. É, geralmente o marido, pra esposa... E o namorado para a namorada, e vice-versa, né? E ainda tem aquela coisa bem mais clássica, que dá aquela. Aquele romantismo, né? É. Que continua nesse sentido, que é legal você dar uma joia para a esposa, para a namorada, e vice-versa também. E aí onde vai o contrário é que a mulher geralmente dá mais relógio para homem, né? Pois é, ele nunca... fica mais ou menos igual, né? Em casa é o contrário, eu nunca consegui usar um relógio. É o seguinte, talvez é porque você nunca teve horário. E fica interrompendo os outros quando tá trabalhando. Mas é o seguinte, cara, tem uma história bonita com a relojoaria Fausto. Eu me lembro quando eu, com a minha esposa, eu queria, de qualquer maneira, eu queria selar ali um compromisso com ela, né? E fui comprar uma aliança aí na Fausto, né? É. 95, acho que era isso? Sim. 95, seu pai tava aí. Acho que está atendendo no balcão nessa época, né? 95, não? Na avenida, meu pai. É. E eu fui lá buscar a tal da aliança e cheguei, a hora que eu vi uma aliança lindíssima, só tinha um dinheiro para uma aliança. E comprei essa tal de uma aliança, né? E cheguei, fiz uma cena, botei a aliança dentro, não sei o que, e dei para minha mulher a tal da aliança, né? Aí ela pegou a aliança muito bonita, ficou emocionada, olhou para mim e falou, cadê a sua? Aí voltei correndo, seu pai, aliás, manda um beijo, né? Eu não sei, tá vivo, então vou estar vivo, tá, né? E aí ele manda um beijo pra ele, porque a hora que eu voltei correndo, contei a história pra ele, vou falar o seguinte, leva outro também, e a hora que você tiver dinheiro, você me paga, né? Então, só foi possível ter as duas alianças por causa do teu pai. Como que é o nome do teu pai? Meu avô, Odécio. Seu Odécio, muito obrigado, depois de 16 anos, né? Mas muito obrigado, mas a relojoaria Fausto, então, está desde 1976 aí. É, na avenida e agora aqui, há 20 anos, aqui na Geminiano Costa. Onde que é que eu não estou sabendo? Geminiano, entre a 9 de julho e a Episcopal. Ah, tá. Muito bem, então. Tá, e aí? No centro, aqui perto dos encalçados. Tá. Então, o pessoal vai lá falar com o Carlos ou com o seu avô, que chama? Meu avô saiu da loja, agora ele tá no ramo imobiliário. A da avenida tá com os meus tios. Tá. Sônia ou Gilberto. Muito bem. Carlos, obrigado pela tua participação. Oh, que nada, e se você tiver como sintonizar 95,3, o Felipe vai escolher uma música pra você. Oh, tá, beleza, bom? Um abraço. E vai tocar um abraço, Carlos. Obrigado. Sucesso, tudo de bom. Abraço. Tchau. Tchau, tchau. Você tchau, também. Tchau, tchau. Tchau, velho. Não, não, rapaz. Vamos tchau, lá. Pai. Vai lá, então. Vai lá com o Marcão. Música pro pai. Música agora. Para o pai. Vamos ver como é que funciona. Capricha, vai. Capricha. Vamos lá, já, vai. Não, vamos pensar. Não tem muito o que pensar, que aqui é ao vivo, cara. O seu pai, você falou que você trabalha com verdura, é isso, Caio? O sertanejo. E aí, vamos conversar. Sertanejo, dá tempo. Ixi, ele não entra em casa agora. Ele não entra em casa. Então, vamos lá. Sertanejão pro Carlos. Saudade da minha terra. Aí. Não tem. Karma. Não tem. Esses minutos não, a gente podia inventar uma história. Vamos dar mais uma notícia, São Carlos. Vamos ver. Se vocês quiserem evitar em falar, seria bom, porque aí eu posso dar as notícias. Vamos lá. Vamos lá. É, a notícia, o que é essa história aqui? Decoração. Vai lá, escolhe uma, Rafael. O que você quer? Qual que é que lê? O Fernando vai ler uma. Você consegue ler daí, Fer? Consegue? Então vamos lá. O Fer vai ler uma notícia pra nós aí, Fer. Vamos ver, com essa voz. Mas não vem, vai esconder voz, não. Vamos lá. Qual é essa aqui? Vamos lá. Vamos ver se o Fernando consegue. Consegue? Vamos lá. Nossa, tá difícil. Tá difícil? Dá, aperta contra. Só manchete, vai lá. Vamos lá, vai ver a notícia. Só manchete. Vai dar manchete aí, nós vamos lá. Prefeitura custeia testes de DNA para famílias carentes. Ele muda a voz, cara. Ele força pra não fazer aquela voz bonitona. É impressionante. Cara, você tem uma voz radiofônica. Maravilhosa, cara. Ele fica sacaneando. Solta, é. Para com isso, Fê. Vai. Como é que é? Prefeitura custeia testes de DNA para famílias carentes. É, mas não é bem ainda o que é dele realmente, mas vamos mas lá. Ele vai soltar. E qual que é a música que o Felipe escolheu pro pai dele? Vamos lá. Pagode em Brasília. Pagode em Brasília com Tião Carreira e Pardinha. O Tião Carreira é maravilhoso, velho. O Tião Carreira é um dos maiores guitarristas, violista. É, maravilhoso. Vamos lá, então. No mato me chame, que jeito eu dou. Eu tiro a roça do mato, sua lavoura melhora. E o burro empacador eu corto ele de espora. E a mulher namoradeira eu passo por e mando embora. Tem muita sogra encrenqueira e tem violeiro embrulhão. O prisioneiro inocente eu arranjo advogado. E a sogra encrenqueira eu tô de laço dobrado. E os violeiros embrulhão com meus versos estão quebrados. Deu Rui Barbosa, Rio Grande deu Getúlio. De Minas deu Juscelino, de São Paulo eu me orgulho. Baiano não nasce burro, gaúcho é o rei das coxilhas. Paulista ninguém contesta, é um brasileiro que brilha. Quero ver cabra de peito pra fazer outra Brasília. De Goiás, meu pagode está mandando. O bazar do Bar do Miro em Brasília é o soberano. No repique da viola balancei o chão goiano. Vou fazer a retirada e despedir dos paulistanos. Adeus que eu já vou me embora, que Goiás está me chamando. Paracatuzum. Legal isso. Eu adoro isso daí. Bom, é o seguinte, a gente ouviu então aí Pagode em Brasília, isso, com Tião Carreiro e Pardinho. Tião Carreiro, tava comentando com eles aqui quando o Rolling Stones esteve aqui no Brasil. Keith Richards, acertei, né? Aqui tá tudo bem, Fernando? Gasguei. Você quer um tapa? Uma coisa assim. É, então, Keith Richards estava aqui no Brasil e aí ouviu o Tião Carreiro e depois dizem as belas e as más línguas, etc, etc e tal, que... Vai, tá. Tá tudo bem aí? O rapaz tá mal, né? É, tá emocionado. Aí, é. Ele ficou fazendo aquela voz pra não sair a voz boa, bonita dele, e agora dá nisso. Bom, gente, é o seguinte, o programa já tá chegando no fim, eu sei que bastante ouvido na cidade de São Carlos, muita gente ouvindo, o pessoal lá das lojas do centro, etc e tal, acho que tá funcionando, cara. Muita gente aqui dando sinal de vida. Não, caralho. Você quer que a gente termine o programa? Pra você tossir, a gente não, tá parecendo aquele programa programa da Tosse lá, sabe, do jornal da Tosse, aquelas coisas. Tinha um pessoal que tinha um programa na Gazeta antigamente, que os caras ficavam tossindo, era um bando de velho, e eles ficavam apresentando notícias, só que eles paravam pra notícia, para os caras ficavam tossindo. Chamava o jornal da Tosse, tá mais ou menos isso aqui. Bom, é o seguinte, aí tá, agora a gente já tem aqui uma solicitação caseira, depois da história da aliança, né? Até que enfim estamos ouvindo e vendo. Dê um tchauzinho, gente, manda um tchauzinho, né? Oi! Ô Marcos, só que você tá dando tchauzinho fora de ordem. Deixa eu ver se você aparece aqui. Olha, estamos vendo vocês, vocês são lindos, principalmente o Elvio, que é um cara maravilhoso. Obrigado, obrigado. Bom, mentira. Da história da aliança, já entrou aqui Dona Júlia para dizer que ficou emocionada tal, e que quer ouvir Cores Vivas, que o Marcão achou rapidinho, né? Vamos ouvir, então. Como quem manda lá em casa, né? É ela. Aí a gente vai tocar Cores Vivas e a gente volta para se despedir. Deixa eu ver, Marcão, cadê você aqui na câmera da TV? Para Catsu. Bom, gente, agora a gente vai chegando pro final do programa, né? Finalmente. Tem um minuto, né? um minuto e meio. Vamos começar pelo Rafael. Seu microfone tá vingando, tá vingando, não? Tá vingando, não. Vai lá. Suas considerações finais. E aí, o que você achou de ter participado desse treino? Rafael Rovina. Eu achei bem legal. É? E... eu não sei, acho que ainda tô com um pouco de vergonha nessa. Ainda... cara, pra você desenvergonhar vai ser difícil, hein, velho? Vai ser difícil. Rafael, seja bem-vindo. O programa é muito nosso. E quer deixar algum recado pra mim ou não? Tem uma mina na história ou não? Tem. Como uma namorada, Júlia. Júlia. Então vai lá, fala uma coisa pra Júlia. Oi, Júlia. Você quer que eu te ajudo? Você vai repetindo. Oi, Júlia. Oi, Júlia. O que você vai fazer hoje à noite, Júlia? Você vai fazer hoje à noite? Tô combinando aqui com ela. Já fiz alguma coisa. Ah, então já beleza. Então um beijo pra Júlia. A Júlia estuda onde? Ela tava na OCA, agora acho que ela vai pro Interativo. Interativo. Porque ela saiu da oitava e terminou no colegial. Rapaz, a menina é nova, não é? Então, pode? Eu também sou novo. Você é novo de quanto? Eu tenho 16, ela tem 15. 16 anos, 15. Tá certo, Marco, pode ser? Tá valendo. Tudo bem? Valeu. Então, vamos lá, Caio. Ah, bom. Com você fazendo aqui, todo mundo sabe o que fazer. Eu quero ver quando a gente for fazer isso aqui. Sem. Como sem? Sem verbo. Isso, o Marco tá na história também. Sozinho aqui vai ser difícil, cara. Mas e aí? Foi bom pra você? Foi. E como que é o nome da menina? Da menina é Mônica. Mônica? E aí você vai de cebolinha, então. É isso. O que faz a Mônica? Estuda também, onde? Comigo, né, industrial. Do industrial comigo. Ela é linda? É. Você acha ela linda? Acha. Ai, Mônica, também. Linda. E Felipe, chegou o fez do Felipe. Vamos lá, Felipe. E aí, Felipe? E aí? Como e chama? A sua, Felipe? Como chama adversário? Não tem, cara. Oh, o pai tá ouvindo, agora você pode contar. Não, o nome dela é Marcos. Não, nada fixo. Nada fixo, só temporário. Mas fala o nome de uma temporária aí. Não. Cláudia, Selma, Júlio Creide. E aí, gostou, Felipe? Opa, bastante, cara. Tá, e como chama a banda? Que você já comprou então ingresso pro Rock in Rio? Isso. Quando vai rolar isso? Em setembro. Setembro, já vendeu, você falou que já vendeu tudo. Já vendeu o primeiro lote. Primeiro lote, e a banda que vocês estão virá. Talvez, ainda não tá confirmado. Se a música for tão feia quanto a camiseta... Não, a música é boa. É boa. Tô sacaneando. A camiseta é bonita também. Bom, e aí, Fernando, o homem da tosse. Xarope, propaganda de xarope pra ele. Xarope, vai lá, Fernando, e aí? Ah, bacaninha, né? Bacaninha, né? E o que que é bacaninha, né? Vamos analisar a situação. Não dá mais tempo que acabou o programa. Ana Helena. Gostou, Ana Helena? Adorei. Foi bom demais. Foi. E o nome do aniversário? Não tem aniversário. Não pode revelar. Tem. Como que é o nome da vida? Não pode. Tem, o pessoal não. Tá ouvindo. Tá. Marco, um prazer ter você de novo. Esse programa tá cada vez ficando pior. Mentira. Melhor pra caramba. Enfim, amanhã esse programa que vocês acabaram de ouvir tá no www.paracatuzum.com.br. A gente tá um pouquinho atrasado com alguns programas, mas estamos tentando atualizar. Tchau. Pode dizer. Tchau. Paracatuzum.